Henrique na tentativa. Pino tira a bola dele. Vem de novo o time do Grêmio. Vem de novo. Tá bem o Grêmio. Bola com o Caio. Caio é abertura agora para Alcindo. Pintando o gol. Entrando pela grande área. Alcindo vai levantar. Renato vai marcar. De novo. E é gol. Gol do Grêmio, Renato. De peixinho. Que jogada. Senti que o gol estava nascendo. Deu pra ver que o gol tava pintando. E o Grêmio foi lá. E num peixinho de Renato abre a contagem. Golaço do Grêmio. Renato, 27 minutos, Grêmio 1, River Plate 0, Macedo. Ele resgatou a esperança da torcida do Grêmio ao voltar aqui para o Estádio Olímpico. E agora dá o primeiro passo para o Grêmio prosseguir na Supercopa dos Campeões da América. Um triângulo perfeito. Bola do Caio inicialmente, lançou para o Alcindo na linha de fundo. Aí o cruzamento na cabeça do Renato, entrando como centroavante, bem na cara do comício. Grêmio 1 a 0, Grêmio a caminho da segunda fase da Supercopa, Lauro. Esse gol começa e a gravação vai comprovar com uma tentativa de ataque do River pela esquerda em velocidade. Aí entram Pino e Wilson. Pino toca para Caio. Caio abre para Alcindo na ponta direita. Cruzou com efeito procurante, jogada coletiva com efeito procurante. Atrás da linha da bola estava Renato, jogada normal, legítima. Cabeceou de peixinho, um chute de cabeça no canto esquerdo. 1 a 0, Paulo Santana. O Renato em 82 chegou para o Grêmio como Nazareno em 83. Verdadeiro Messias, tornou o Grêmio campeão do mundo. Agora pode fazer do Grêmio o dominador da América na Supercopa. Ranzolin, este homem é um predestinado. 1 a 0 Grêmio contra o River, Kleber Grabowska. É o terceiro gol gremista na Supercopa 91, o primeiro de Renato, seu segundo na temporada. Em 9 jogos contra o River, é o 11º gol do Grêmio. Em 14 jogos pela Supercopa, o Grêmio está marcando seu 14º gol e está se classificando para a segunda fase, onde enfrentará o Flamengo.